Paulo Salvador, é o Oceaneiro 6314. Siga o Oceaneiro 6314. Tá bem, se você a saída para Petrolina, aquela Borba 1 no Alfa? Para a direita, não, puxamos só 21 decimal 9, gol 9036. Só perdoa 2-0, já. Subida Momo, transão Flock. Momo Flock, obrigado. Em breve a gente chama para a cópia, obrigado. Nada. Gol 1967, coordenando a equipe de solo, passando para ataque. Gate 03. Solo Salvador, gol 9036. Livro na alfa. 9036. Após a nome da Avianca, ingressa na alfa. Reporta a Juliette. Após a passagem da Avianca, ingressa na alfa. Reporta a Juliette. Gol 1936. Autorizado, gol 9036. Afirmo, chama daqui. Trip 5241 no Tonha. Pra cega. Sobre a informação, temos o A330 de Portugal pousando aí na proa. Logo em seguida tem a nave da Gol. É o número 2 para decolar em Salvador. O primeiro será um Xingu da pista 17 no perfil de saída Arbor. Só pra informação. Certo. Então eu gol 620. Bolo 620, altímetro no 0 no 5, pista molhada, escorregadia. Agora sem chuva sobre o campo, quanto na aproximação, reporte quando visual baixado e travado. Ah, repetar. Bolo 966, boa tarde. Que a Campina Grande prepara a rua da Copa, gentileza. Pista 28, prepara a subida Aron. Aron, é Portugal 021, on the ground at 34. Maintain position on taxiway Delta and contact ground 121, decimal 9. Delta 121, decimal 9, de Portugal 021. 1967, Tom, que é o nome da companhia, vai ingressar agora e parquear no 03, ok? O guia que o senhor acabou de liberar, então, quando é a equipe de som para não interferir. Portugal 021, boa tarde. Taxi via Alpha and Juliet to Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, é Portugal 021. Centro de Viposo 620. Só para informação, estamos pegando vento de caos em toda a aproximação aqui da 28. Acho que seria mais conveniente aproximar pela outra, pela 11. No sol, a gente informa o gol na 620. Na 620. Foco estrelote correto. Guarulhos aguarda a subida, prepara a subida da El, Leda e Dev. E aguarda número 2, cópia. Passagem do traço, Gualim mantém cabeceira 28, trip 5241. Mono. 330, Confins, qual é o B? 182. 7, mantém a pressão, agora instruções. Não, é Portugal, 021, aproxima Juliet, confirma que é isso, 1-1. 021, vai a Juliet, beat 11. 3-1-1, vai a Juliet, é Portugal, 021, the way expecting the national. Oxi, vai livrar, vai manter posição, aguardando instruções. Passou a informação na final curta ali, vento duro praticamente. Da 967, a paz do Portugal, liga táxi via Juliette Alfa, quando espera a torre, 1895. O gol 1620, mantém a frequência da torre? Tá na frequência. O gol trip 5241, aguarde para decolagem. É. O trip 5241, somente confirmando, manterá a proa até 3 mil pés, conforme coordenação, o vento 240 graus, 03 nós, livre decolagem, pista 28. Esse ano da 28, trip 5241. O gol 1620, na escuta da torre? Na escuta. O gol 1620, para informação, duas últimas aeronaves que pousaram reportaram vento também de componente de cauda, porém, a partir de 400 pés, elas não recebiam mais esse vento e começaram a receber o vento de proa. O vento que nós temos aqui também é o vento de superfície. Gente, é, realmente virou a partir dos 400 pés. Mas ele ficou muito, bem fraco, máximo 2 nós de proa. Suficiente, porém não convém pra gente aqui virar a pista, porque o vento de superfície que a gente tem aqui tá 260 graus, com 03 nós, e durante a aproximação do 10 tá do mesmo jeito. Ok. Gente, foi só pra informá-lo, tá? Pra ajudá-los aí. Não, muito grato também. A gente tá passando essa informação pro controle pra informar todos os aeronaves durante a aproximação. É, chama agora o solo 1219. 219, até mais. Trip 5241, aos 40 decola. Controle 119-8, bom voo. 98. Ali, Tango, uniforme, prossiga. Cheque decola. 28, escute a Foxtrot, aguarde coordenação. Três, dois, um, na voz, eu vou parquear no um, autorizado, puxa, reporte, tá? 3-1 na 5-5, cópia. 3-1 na 5-5, cópia. 6-1. 3-2-7, pode esperar da 2-8, pronto. Gente, Chiname 327, boa tarde, mantém o fone de espera da 28. 27. Pesolo 10, bridge, Pesolo 16. Decola 28, mantém proa até 3 mil pés. Após esquerda, saída da Euleda. Após Leda, eu vou direto Motiva. Controle 1198, transponder 5452. 28, baixar travado. 5452. O pista molhada e escorregadia, o QNH190 no 5 e vento 250 graus, 059, nesse pouso, pista 28, da 3219. Eu repouso na 3217. Rotina 6327, visual com Airbus da TANA, final pista 28. Afirmativo. Gente, após passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 28, rotina 6327. Airbus da final, livre alinhar e manter 28, 6327, poxa. Papa Papa, Charlie Tango Uniforme, livre o acionamento, reporte pronto para o táxi, tem informação do PLB? Sim, reporte quando pronto para o táxi, Papa Papa, Charlie Tango Uniforme. Da 3217, solo aos 44, libere primeira esquerda, mantém a posição anti-ingresso na Índia e chame o solo em 121, decimal 9. Por gentileza, confirme as condições da pista e o teto que avistou. Olha, tá praticamente seco, avistou a 11.500 pés. Ok, gente, graças pela informação, tá 3217. Nada. Bono 967, pronto. Bono 967, gente, mantém o ponto de espera da 28. Mantém. 6321. Solo Salvador, boa, tá 3217. Somente confirmando, manterá pro até 3000. Gente, manterá pro até 3000, livre decolagem da 6327. Hoje no 7, vai prosseguir Índia, portão 2. Índia, portão 2, 3, 2, 7. 3, 1, 5, 5, pronto, cópia. Vamos pra cópia, 3, 1, 5, 5. 3155, autorizado Guarulhos, 340, na Pesulu 44. Decola 28, após mantém a proa 3.000 pés, após 3.000 pés esquerda, saída da Euleda, após Leda direto que deve. Controle 119 decimal 8, transponder 5442. 967, ali mantém a cabeceira 28. Mantém por 900. Tem a proa até 3.000 pés, após curva esquerda da Euleda, Leda Bidev. 119.8. Controle 5442, transponder. Está na 3155. 3155, correto, portão 5, reporte pronto. Vai reportar pronto, 3155. Papá, Patiari, Tango Uniforme, livre o táxi, chame na Papá. Portão 09. Prezada, Partax. Gol 19967, livre decolagem pista 28, vento 250 graus, 039. Livre decolagem da 28, gol 19967. O gol 19967, somente confirmando, manterá pro até 3.000. Afirmo. Papapá, Charlie Tango Uniforme, autorizado o táxi via pista, libere na Lima e chame o solo em 121 decimal 9 para prosseguir com o táxi. Decolado ao 50, chame controle em 199 decimal 8. 198 graus, gol 967. Salvador de Papapapé de Papacerra. Papapapá é Papacerra, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1015. 1015, aguardando autorização de pouso, aqui em Papacerra. O Papapapá é com Papacerra, reporte fundo visual com cão. Reportar a visão com o campo de Papacerra. Salvador, Oxenera 6321, ponto de espera da 28, pronto. Oxenera 6321, mantém o ponto de espera da 28. Vai manter 6321. 143, táxi via Pátio, Juliette Alfa, Pantera 28, Torre 18, 900. Pátio Juliette Alfa, Pantera 18, 900. Confirmando, manterá a proa até 3.000. Gente, mantenha a proa até 3.000, livre, alinhar e decolar, 6321. Charlie, sangue uniforme, ciente, vai seguir para a sua bolsa, até a ponte espera da 28, ajuste a 1.500. O Charlie, sangue uniforme, está ciente do Motan, que contém a restrição na saída da EL. Afirmo, vai manter o... Restrito ao nível 100, até 30 milhas de Salvador. E o Eco Papa Serra? Guardando para salir, Eco Papa Serra. Solo Salvador, muito boa tarde, 4118 da Azul, para confirmo nível 340, sítio da Fox, para autorização. Coxiné 6321, decolado ao 53, chame o controle em 1998. 19, 18. Papapá, Eco Papa Serra, cheque o trem. Pode travar, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 2, 1 a 0 graus, 0 2 nós. A possibilidade de circular para pouso na 107, base pela esquerda. Eco Papa Serra, aguarde. O Eco Papa Serra informe que se cancelar e prosseguir para 107, será o número 2 para pouso. Já tem um aeronave para pouso na 107? Negativo, tem um tráfego à sua retaguarda. Vamos manter o pouso para 28 mesmo. Ok, ciente. Livre pouso, pista 28, vento 2, 20 graus, 02 nós, o papapapá Eco Papa Serra. Papa Serra. Salvador Tower, good afternoon, trip 5446. Trip 5446, continue approach, expect landing clearance, manage 1015. Continuing on approach, gear down and lock it. I report visual at about 1800. Roger, trip 5446. Papapá, Eco Papa Serra, solo 5 meio, libere primeira esquerda, mantenha a posição e chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Afirmo, libere na delta, mantenha a posição e chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9, Eco Papa Serra. Solo de Papapá, Eco Papa Serra. Chega. É, livrou aqui na Delta, tá aguardando autorização para prosseguir para o hangar do Graia. Papa Serra, autorizado em Miguel Táxi, reporte na Quebec. Reportará na Quebec o Edson Papa Serra. Paulo Salvador, Gol 097, muito boa tarde. Autorização com o senhor? Confirme. Para pedir autorização, é com o senhor mesmo? Afirmo, confirme sua matrícula. É o Gol 1097, atende da Gol, no Gate 4, para cumprir. Gente, é o número 2 para cópia. Obrigado. Papa Serra, na Taxi Quebec, chame a torre 1895 para prosseguir até o Graia. Afirmativo, na Quebec, chamará a torre 1895 para prosseguir até o Graia, Papa Serra. Salvador, boa tarde, 966, quanto espera 28 só? Gol 1966, alinha e mantém cabeceira 28. Ali mantém 28 com 966. Azul 4118, pronto, cópia? Professora 4118. 4118, autorizado com FINS 340, via Pesolu 21. Decola 28, mantém proa até 3 mil pés, após esquerda, na Elefa 1. Controle 119.8, seu transponder 5461. Ground, and should we vacate the runway by the left right now? The Delta. Roger, maintain position on taxiway Delta and contact ground 121.9 at 5446. 121.954546. Follow ground. Good morning, good afternoon. 5446 on Delta. 5446, go to 8.3, position 04. From 3, position 4, thank you. Confirmando, manterá a proa até 3 mil pés, conforme instruções. Livre decolagem pista 28, vento 240 graus, 03 nós. Livre decolagem 28, mantenha a proa até 3 mil, com 966. Oi, Salvador, já para o meu óbito, vai estar. Papa Romeu, Oscar Maxano, prossiga? Através do Pituaçu, 500 pés. O Papa Romeu, Oscar Maxango, reporte sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Tem uma aeronave, nesse momento, decolando da pista 1-0. Reportará no farol de Itapuã, aguardando. Oscar Maxango. Papa Serra, para prosseguir para o pátio do Graep. Gente, autorizado o táxi via pista. Libere na Oscar até o pátio do Graep, o Eco Papa Serra. O Gol 1966, decolado ao 01, informa um Sikorsky 76 à sua esquerda. Não interfere com a sua decolagem. Chame o controle agora em 1-9-8, Gol 1966. 19-8, Gol 1966. Tasca Maxami e Pituaçu, em farol da Itapuã. O Papa Romeu, Oscar Maxango, visual com o Boeing da Gol que decolou da pista 1-0? Afirmativo. Ciente da presente, autorizado base pela direita, pista 17. Reporte na final, pista 17, o Oscar Mike Tango. Autorizado, base pela direita da 17, reportará final, Oscar Mike Tango. Boa tarde, papapapa, Thiago Pérez, Fábio, ponto espera da 28. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 97. No 097, autorizado com fins 360, na Pesulu 21. Decola da 28, mantém proa até 3 mil pés, após esquerda, saída Alfa 1. Controle 198, transponder 5466. Livre pouso, pista 17, vento 220 graus, 04 nós. Cheque o trem. Trem baixado, checado. Oscar Mike Tango. Aeronave correto. Decola, mantém pro 3000 após esquerda, Alfa 1. Desculpa, corrigindo esquerda. O 1097 está pronta, puxa, acionamento. Autorizado, reporte táxi. Câmara táxi, 097. O Papa Romeo Oscar Mike Tango somente confirmando realizará o pouso pairado sobre a cabeceira 97? Afirmativo. Ok, ciente, grato. Tango. O Papa Papa Charlie Tango uniforme, somente confirmando, manterá a proa até 3 mil pés, conforme instruções. Mantém a proa até 3 mil pés e aposto curva esquerda, foi a instrução, confirmo. Afirmo, papapapá, Charlie Tango Uniforme. Livre decolagem pista 28, vento 240 graus, 3 nós, PNH 1015, informo um Sicórdico 76, realizando um pouso pairado sobre a cabeceira oposta, cabeceira 17 da pista auxiliar, não interfere com a sua decolagem. Tá ciente, livre decolagem da 28, papapapá, Charlie Tango Uniforme. Salvador, posto aéreo 5957, no curso localizador do trem vai estar travado. O Força Aérea 5957, continue a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1015. Força Aérea 5957, aguardando a pista livre. ...3155, está ciente do nota 1045. Afirma até 10 milhas na pista livre, Salvador. Afirma, tem uma centena a 30 milhas. Uma centena a 30 milhas. Papapá, Charlie Tango Uniforme, decolado ao 05, chame o controle em 1-1-9, decimal 8. Controle 1-1-9-8, boa, papapá, Charlie Tango Uniforme. Papá Romeu, Oscar Mike Tango, solo ao 05, ao estacionar a frequência livre. Guardião 06, prossiga. Táxi 1097 na Gol, total 1, coito a bordo, 2,50 ao pé na Galeão. Confira o PAB? 1958. Gente, 1158, táxi via Juliette Alfa, o ajuste Salvador 1016, posso esperar da 28, torre, 1895. Juliette Alfa, vai chamar 1895, 16, 1097. Confirme o tipo da missão, Guardião 06? Ciente, reporte na Taxi Oscar, Guardião 06. O Guardião 06 informo que tem uma aeronave para aproximação pista 28. Se o senhor tiver condições de taxiar via pista e decolar a partir da cabeceira 35. Azul 4118, Paulo, Terra, Ribeirão Preto, autonomia de 3 horas e 6 minutos, papel B de 111. Fico 956, estamos sendo travados. FAB 5957, VIP checado, River Pulse, pista 28, vento 220, grau 039. 5957, River Pulse. Falha minha, obrigado. Azul, prossiga Juliette Alfa, ajuste no 06, ponto espera, torre, 1895. 27 Alfa, 1019, ponto mais, 3155, adentro aqui para o solo, após a passagem do azul a cauda, autorizado a iniciar. Após a passagem da azul a cauda, vai iniciar o 3155. Sente, Guardião 06, aguarde para iniciar a decolagem. Guardião 06, agora sim, com segurança, o tráfego já pousou na pista 28, inicia a decolagem pista 97, o vento 220 graus, 05 nós, primando pela segurança de todos. Força Aérea 5957, solo ao 09, libere a direita na hotel e chama e alistamento na frequência livre. Autorizado o backtrack, o Força Aérea 5957. Guardião 06, decolado ao 09, chame o controle em 119.8. 119.8, 06. Salvador Gol no 097, boa tarde, próximo ponto espera 28, pronto. O Gol no 097, reporte quando no ponto espera da 28? 97. Ponte espera 28 para 1097. Sou em copião 097. Gente, mantém o ponto espera. Vai manter. 097 autorizado a linha e decolar a pista 1 do Cogin 28, vento 260 graus 029. Confirmando após a decolagem, mantém proa até 3 mil pés. Voo no 097. Vai manter 3 mil, muito obrigado. 097. Para o táxi, o senhor tem 1,5 com 135 a bordo, 4 de autonomia ao Fernando Galeão. 28, baixar travado. Azul 6918, QNH1006, vento 260 graus 59, livre pouso, pista 28. Livre pouso 28, 698. 5. Boa. Só no gol. 620, com a Golf para a Copa de Autorização Recife. Gente, 620, agora cada um sem a cota. Confirma a seta presencial. Seria Aron? Torre Salvador, está 3155. Está 3155, proceda? O solo pediu para chamar a torre aqui para o DAC. Negativo, está 3155 para o táxi. Mantenha a escuta do solo em 121, decimal 9. Autorizar o táxi 3155? Acima 3155, via Juliette Alfa. Juliette Alfa, 3155. Firmo, azul 4118. Ciente, após passagem do tráfego, a linha mantém carteira 28, azul 4118. Após a passagem do mesmo, a linha mantém azul 4118. Azul 6918, solo 115, libere primeira esquerda, mantém a posição de Índia na Índia, chama o solo 121, decimal 9. Esquerda, mantendo a Índia, chama o solo 9. Avante. Azul 4118, somente confirmando, manterá a proa até 3 mil, conforme instruções. O vento 230 graus, 04 nós, livre decolagem, pista 28. Está livre decolagem, vai manter a proa até 3 mil, após que eu vejo que ele leva. Azul 4118. Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, por que a gente faz azul 69? Pode ser ainda, senhor? Afirmo, via Índia. Obrigado. 1620, pronto, conta. Copia, voo 1620. Autorizado, Recife 370, Perisco 58. Decola da 28, mantém proa 3000, após direita, Aron, direto, Aracaju. Controle, 1198, transponder 55062. Autoridade 370, para Recife. Após a luta 58, decorre da 28, para manter proa 3000, após Aron. Aron, Aracaju, 119.8.3506, é o transponder. Bom, 620, tá bom? Correto, 5506, transponder, reporte pronto. Reportamento. Saudou a frequência, 119.8. 119.8. Boa tarde, saneamento. No bate, na ponte de Deus, tem informação de voo, que está apropriado para o seu caminho. 3155, ponto de espera da 28, pronto. Está 3155, mantém ponto de espera da 28. 3155. Agora. Tá 3155, é a torre voltando? Prossiga. O T3155, conforme apresentado aqui na CHG, tem uma modificação na sua rota? Confere o número 2, copy. Tá pronto pra cópia o T3155? Pronto pra cópia. O TAN 3155 da El, lê da Motiva sua saída. Em Motiva, intercepta Upper Zulu 120, após Voa Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Poço de Caldas. Então, autorizado da El, lê da Motiva, intercepta Upper Zulu 120, Bridge, intercepta Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, Trive, Poço de Caldas. Tá 3155. Tá 3155, o cotejamento correto. Autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 240 graus, 041. Autorizado a alinhar e decolar pista 28. E só, eu vou pedir 2 minutos para decolagem. O TAN 3155 copiou a autorização de decolagem da torre? Aqui, 2 minutos. Ok, reporte quando pronto para alinhar e decolar, o TAN 3155, e somente confirmando, manterá a proa até 3000 conforme instruções. Ciente, 3155. Salvador, muito boa tarde, Felipe 5627. Seja a informação Golf, autorização para Aracaju. 5627, Golf, confere a terceira cópia. Se escuta. Praça do Salvador, muito boa tarde, Gol 1169, sentido da Golf, autorização Guarulhos. Golf, confere, número 4 para cópia, 1169. Aguardando, 69. 6314, cópia. Caraca. 6314, autorizado, Petrolina. No nível 340, Pesolo 20. Decola 28, mantém proa, 3 mil pés. Após direita, saída Momo, transição Flock. Controle 1198, transponder 5474. Ok, Petrolina 340, Presulu 20, decolando da 28, vai manter a proa até cruzar 3000, após curva de direita na Momo Flock, vai subir na escuta de Salvador, 19854, está pronto para o pushback acionamento. 6314, correto, reporte pronto. Está 3155 pronto? Afirmativo, está pronto para decolagem. Confirmar mais uma vez. Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Drive, Postos de Caldas. Afirmo, está 3155. Pronto para decolagem. Está 3155, autorizado a alinhar e decolar 528, vento 230 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar a pista 28, TAM 3155. 3217, cópia. Autorizado, Confins 360, decola da 28, mantém proa até 3000, após esquerda, saída Elefa 1. Controle 119.8, transponder 5476. Sete, correto, reporte pronto. Salvador, passaria do 2231. Passaria do 2231, continua a aproximação. Reporte quando baixado travado, visual com campo, que negar no 0 no meio. Está baixado travado, reportaria visual. 31. Felipe 5627, pronto, cópia. Sempre prossiga 5627. Autorizado Aracaju no nível 190, decola da 28, mantém proa até 3000, Após direita, saída Aron, após direto Aracaju. O controle Salvador em 1198 e o transponder o 4141. Confirmar para o próximo Aron. Direto Aracaju. Ok, o tipo 5627 autorizado 190 para Aracaju. Decola da pista 28, mantém flow até 3 mil pés, após 3 mil à direita, Aron, Aron agiu. Aciona 5441, controle Salvador, 119, Small 8, 5627. 5627, correto, reporte pronto. Reporte Aron, 5567. Aron, saco, Salvador. Michel PLB, 128. Aguarde direção de push. 314, táxi via. Mantenha a posição, minuto. O gol 1620, a equipe vai puxar a sua aeronave para a Índia ou até o PAT-3? Senhor, pode ser melhor, por favor. Se puder, para a Índia. Para a Índia, ok. Gol 620. Carcará ou Cascavel? Se a gente mantém, escuta Cascavel 72. É 314, autorizado o táxi via Juliette Alfa, o ajuste no 0 16. Ponto espera da 28 Torres, 1895. Via Juliette Alfa, 16 ajuste, ponto espera 1895. Está autorizado, tá? Confere, a nave da Gol continua a nossa 20, confirme, o pushback vai para a Taxi Índia? Eu ativo, eu estava esperando o colega acabar de procedir, a gente já tinha passado a Índia, não tinha como mais colocar. A gente vai passar, após a passagem da Avianca, empurre a aeronave até o través do 62. Sim, ativo, vai manter a posição Gol 620. O TAM 3217, autorizado inicial pushback, coordenando com a sua equipe de solo para empurrar a aeronave para a Taxiway Índia. E a 314, mantém a posição antes da Delta, vai dar passagem ao passarelo que vai para de 3. Tá certo, vai dar passagem. 2231, no ingresso Alfa e prossiga aquilo, para de 3. Alfa e Kilo, para de 3, vai dar 3 anos. Cascavel 72, qual é o nível, Fortaleza? Ano 60. Gente, o 160 é incorreto para Fortaleza. Bom, 620. Prossiga. Pode já efetuar o push aqui para o bate, né? E livrar aqui pela Juliette. Afirma. Afirma. Obrigado. Gente, o Cascavel para Fortaleza tem que ser níveis ímpares. Gente, no 06 tá baixado e travado, ainda não visual. Gente, reporte assim que visual com o campo, Tracajá 17. Reportar assim que visual. Só...